Tropas Estelares, de Robert Heinlein. Editora Aleph, 352 páginas. Alistar-se no exército foi a primeira e talvez última escolha livre que Juan Rico pôde tomar ao sair da adolescência. Apesar do árduo e rigoroso treinamento pelo qual é obrigado a passar, o perseverante recruta está determinado a tornar-se um capitão de tropas. No acampamento militar, ele aprenderá a ser um soldado. Mas apenas ao final do treinamento, quando enfim a guerra chegar, e ela sempre chega, Rico saberá por que se tornou um. Vencedor do Prêmio Hugo e um dos maiores clássicos da ficção científica mundial, Tropas Estelares traz um enredo repleto de ação, tecnologia, superação de desafios, guerras espaciais e complexas relações políticas e humanas. Uma obra adaptada para o cinema pelo diretor Paul Verhoeven. Young people from all over the globe are joining up to fight for the future. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part too. They're doing their part. Are you? Join the mobile infantry and save the world. Service guarantees citizenship. Eu sou o Marcelo Zaniolo. Eu sou o Rodrigo Carvalho. E eu sou o Diego Locou. E esse, depois de muito tempo, é o JPCcast número 27. Galera, então depois de um intervalo aí de JPCcast, né, saíram dois livrocasts em seguida, sem um episódio jogando pela capa em áudio. Antes de ir pro tema em si, eu peço licença do Diego e do Rodrigo pra falar, fazer um esclarecimento aqui, né. A pauta de hoje, o episódio de hoje, o tema do JPCcast de hoje, foi escolhido pelos aldeões, escrivões e caçadores da aldeia do livrocast. Isso aí, é poder. Porra, finalmente, né, cara. Pra quem não tá entendendo nada, a gente fez uma enquete no grupo pra quem ajuda o livrocast, apoia, enfim, através do Patreon, né? E do Padrim também, enfim, ouçam depois na sessão de comentários. E a gente fez uma enquete lá, o pessoal votou em qual tema queria. Então esse episódio de hoje foi escolhido por eles. Enfim, demos início à interação com nossos ouvintes, né? Ouvir o que eles querem, o que eles preferem e tal. E em breve, cara, vamos ter um outro episódio também no JPCcast escolhido por eles. Em breve será gravado, em breve a gente vai publicar ele. E também, antes do que vocês imaginam, teremos livrocasts escolhidos pelos nossos patrões ou padrinhos. Tá? Então, galera, começou a interação com o livrocast e os patrões e padrinhos, e enfim, espero que todo mundo esteja gostando. Não, e pior que é uma galera maneira, né? Ficou uma galera muito bacana no grupo e sempre rola uma interaçãozinha. Pô, né? Demorou, né? Demorou pra gente ouvir eles. A gente fala mais da aldeia, como eu falei no bloco de comentários, né? Até do questão do Patreon, do padrinho e tal, mas enfim, teve um empate na enquete e temos dois temas então escolhidos, muito bacana. Cara, só um minutinho que eu tô respondendo o Genício no grupo. Não perde por esperar. Tu vai dizer o que pra ele, Rodrigo? Eu comentei agora, ele vai escutar isso aqui, acho que sexta-feira? Isso. Vai saber na sexta. Essa interação é demais. Essa interação é demais. Nesse momento, o Genício sai do padrinho e do... Tá, mas beleza. Então vamos encerrar aqui o momento, né, o parênteses que eu abri ali atrás. Já falamos então como o tema de hoje surgiu, né? Não falei do tema ainda. Hoje falaremos do livro Tropas Estelares, Marcelo, e não Estrelares, né? Caraca, Estrelares é foda. Sempre que eu pego esse livro em mãos, eu leio Tropas Estelares. Cara, dá no mesmo, velho. Dá no mesmo. Cara, que merda. E só que é o pior, depois a gente fala da capa e tal, mas tem uma linhazinha preta saindo do ser que aparece na capa bem entre o... bem em cima do E ali, então acho que dá uma desvirtuada, enfim, mas acontece. Que tropas... desculpa escrota, que velho. É, que C, não é do E, cara, do E. A gente já fala da capa, deixa só me defender aqui. Então, o tema de hoje é Tropas Estelares, do autor americano Robert A. Heinlein. Vocês conhecem o autor, conhecem a obra, e aí? Cara, a última vez que eu bati um papo com ele, ele tava escrevendo esse livro ainda, faz tempo que eu não vejo. Cara, ele faleceu em 88, Diego. Então... Diego, porra, é velho, meu. Caraca, Ué. Eu não conheço ele, eu sabia que o filme Tropas Estelares era uma adaptação do livro, isso eu sabia. Mas era a única informação que eu tinha basicamente do livro. Esse livro, ele inspirou um filme que depois virou uma trilogia e uma animação. Teve série de televisão, teve um monte de conteúdo que extrapolou a mídia livro, né? E aí eu pergunto então, vocês não conheciam o livro e nem o autor, vocês conheciam alguma adaptação? Viram um filme? Viram alguma coisa? Eu lembro de ter visto alguma coisa do filme, não lembro se eu vi o filme, mas eu lembro de ter visto, pelo menos tipo que vai passar ou passou, não sei. Isso aí é uma das minhas vergonhas, não ter assistido esse filme é porque é do diretor do Paul Verhoeven. Pra quem não tem a referência, ele fez Robocop e Vingador do Futuro, que é foda, né? Robocop e Vingador do Futuro é incrível e eu não vi, cara, Tropa Estelar, então, não sei, é uma vergonha, assim. Acho que eu vi sim, é um que tem uns insetos gigantes que são em outro planeta, eu vi sim. Exatamente. Eu tenho vergonha do Rodrigo, cara, eu tenho vergonha. Eu tenho de mim também, é um vacilo. Querido ouvinte que está nos ouvindo, que redundante, enfim, tempos remotos, quando não existia Netflix, Torrent, né, quando a internet não era lá, não existia, né? Você baixava... Eu nunca tive barba, cara. Esse é o problema. Você baixava um filme em duas semanas, né? Era um troço assim, vou baixar um filme. Aí demorava um mês baixando. Cara, eu nessa época não tinha nem computador ainda, acho, tá? As pessoas, elas viam filmes ou no cinema, né? Ou alugavam fitas VHS locadoras, ou o que era mais barato e mais fácil, via na televisão. Existe um programa chamado Sessão da Tarde, que até hoje existe, né? Mas naquela época era mais assistido. E existia também, eu não lembro qual era o tipo do nome do programa, cara. Eu só lembro que era no SBT e que tinha um semáforo que dizia a faixa etária indicada do filme. Vocês lembram disso, cara? Cara, eu não via nada do SBT direito. Eu via só Globo. Velho. Tipo, eu não via nada do SBT. Esses clássicos trash que tinha no SBT, eu fui vendo depois, baixando e alugando, porque no SBT eu não assistia. Então, só pra contextualizar. O verde era livre, o amarelo tinha certas restrições, né, de idade e tal, e o sinal vermelho era o 18 anos, né, que tipo, ou tinha muita violência ou tinha sexo, né? Pra lá de peitinhos, né? É, exatamente. Ou enfim, não sei como é que funcionava na época também, mas era assim que funcionava. O semáforo, né? As cores. Se tinha um filme que eu via e fazia minha tarde ou minha noite serem felizes, era o filme Tropas Estelares. Cara, que filme foda. É por isso que o Rodrigo me faz ter vergonha, cara. É, mas eu imagino. Cara, é animal. Eu lembro do filme assim, porque é lógico, outros tempos, né? Hoje em dia, faz tempo que eu não vi o filme, então tem aquela regra. Marcelo, deu de pagar ovo pro filme, cara. Eu tenho certeza que o filme não vai ser melhor que o livro, então. Não, eu sei. Chegaremos lá mais à frente, cara. Mas assim, tipo, eu lembro que eu tinha medo desse filme, eu tinha pavor desse filme, tinha nojo, porque tinha muito de inseto bizarro, assim, tipo, sangue pra tudo, bem trash, assim, sabe, várias cenas de sangue, de ataque, de luta, de guerra, assim, tal, bem trashzão, mas me passava uma seriedade mesmo assim, e era um filme muito divertido, cara, aquela questão de recrutamento e tal, sabe. Mas isso é Paul Verhoeven, ele pega um bagulho que tem tudo pra ser trash, pô, Vingador do Futuro não tem tudo pra ser trash, é Robocop mesmo, e ele consegue dar credibilidade e ser extremamente divertido, apesar de ser extremamente visceral os filmes dele. Porra, é óbvio que eu tenho que ver esse filme, eu acabei deixando de lado a parada, porque ficção científica não é, de fato, o gênero que eu curta tanto, é um problema que eu tenho, eu realmente não tenho interesse algum da ficção científica, mas é um buraco aí, uma falha, eu admito. Só pra te ilustrar melhor ainda, Rodrigo, sabe, acho que é Robocop 2, quando tem aquele outro robô que é mais gordinho, assim, tem duas pernas só, sabe? É o 2, né? Não, o que não sabe descer a escada? Isso, esse mesmo. É o 2. É o 2, né? Sabe quando o robô entra na cena que, tipo, surpreende o Robocop, tem aquela perseguição e tal? Sim. É uma parada meio agressiva, né, cara? Te deixa com o coração mais, tipo, rápido, assim, acelera o coração, né? Mas mesmo assim, é uma cena divertida, né, cara? É assim, o filme inteiro, assim, o filme Tropas Estelares inteiro, assim. O resto, os outros dois, eu não vi, só vi o primeiro. Mas então, cara, vejo o filme e estamos falando de um livro que, quando eu descobri que ele ia ser relançado pela Aleph, cara, enfim, minha cabeça estourou. Não, assim, a única coisa que me chamou muita atenção em relação a esse livro, fazendo uma pequena pesquisa, é que parece que o bagulho é muito detalhado, né, do que é viver numa tropa, né, viver no exército, apesar de ser uma ficção científica. Na verdade, apesar não, sendo uma ficção científica, que é o mais interessante. Então o cara tem, ele entende da porra toda desse ambiente, desse cenário, né, e inseriu uma pegada de ficção científica, não deve ter, deve ser muito interessante, cara, muito interessante. Realmente, assim, por mais que eu não seja fã do gênero, o livro me chama a atenção, porque eu gosto de guerra, acho foda pra caralho. Eu acho que você lê um livro inteiro na cabeça de um cara que tá vivendo essa porra deve ser alucinante, com essa graça de ser no espaço, né? Eu vou ampliar a tua expectativa, tá? Esse autor, ele tem duas grandes influências em toda a obra dele. A primeira é Darwin e a segunda é a Marinha. Explico. Ele era muito religioso, a família dele era religiosa e tal, né? O cara de 1900 também era comum, né? Ainda mais americano e tal. Ele largou a religião, ele desistiu de Deus e de rezar e tal, de acreditar em alguma coisa, aos 13 anos depois que ele leu A Origem das Espécies do Darwin, tá? Então aí tu já pega, de repente, essa questão de insetos e tal, sabe? 13 anos, o máximo que eu conseguia fazer era desistir de um brinquedo pro outro. Tipo assim, porra, cansei desse aqui, eu vou brincar com aquele. Tipo. E ele se formou na Academia Naval dos Estados Unidos em 29, né? Lá quando eu tinha, se não me engano, 22 anos. E ele trabalhou por muito tempo depois disso como oficial da Marinha. Então é um cara de dentro da Força Armada, no caso a Marinha, né? Americana. Então essa questão que tu colocou aí de guerra, de tropa e tal, ele conhecia. Quando que ele... Esse período é quando? É de quando, mais ou menos? Cara, ele se formou em 29. Talvez ele tenha passado pelo momento turbulento ali da Segunda Guerra Mundial, né? Ele passou pela Primeira Guerra, é, né? É, entre guerras ali, né? Primeira Guerra, exatamente. E aquela preparação, né? Pra próxima guerra. Então ele pegou ali uma fase realmente onde ele recebeu muito material pra escrever sobre guerra. E se não ficou claro ainda, né, cara? Esse autor, ele... até comentam que ele oscilava entre esquerda e direita, entre aspas, né? Lá, os conservadores e os democratas, né? Mas ele sempre defendeu as Forças Armadas, né? Então, era um cara vidrado, assim, né? E o nosso editor, nosso querido editor do Livrocast, né? O Beber, ele comentou lá no grupo do Livrocast, na aldeia do Livrocast, que esse livro quase fez ele querer entrar pro exército. Então, deve ser uma coisa, assim, bem impactante, né? Bem... Cara, deve ser mesmo. Eu acho que provavelmente tem muito, muito detalhe, muito elemento de quem viveu essa porra, entende essa parada. E é aquela velha história, quando você lê algo, um livro de um cara que domina algum tipo de assunto porque ele viveu aquilo, é outra coisa, é outra pegada. Você vai emergir naquela porra daquele cenário, é muito bacana. Tem essa graça de ser uma ficção científica. Então, porra, isso é muito bacana, né? O cara tá enfrentando aranhas gigantes, insetos gigantes. Isso é bacana, assim, é muito legal. Com mó credibilidade, com uma seriedade do caralho, né? Estamos falando de ficção científica, né? E nesse misto de Darwin com o exército, com Marinha, no caso, né? Ele escreveu vários livros, cara. Eu vou citar alguns só pra vocês terem ideia do que ele criou, né? O Planeta Vermelho, Entre Planetas, O Monstro do Espaço, Estrela Oculta, Um Túnel no Céu, O Tempo das Estrelas, Cidadão da Galáxia, A Ameaça da Terra. É tudo ficção científica? Tudo ficção científica, com esse tema de espécies e exércitos, né? Questão militar mesmo, né? O Tropas Estelares é de 59, então, Diego, tu não falou com ele um ano antes da... Não. 59 nem era projeto de Diego ainda. Cara, tu não sabe se eu tenho uma máquina do tempo, então... Tá, beleza. E, enfim, várias outras coisas, né? Sobre o livro Tropas Estelares, né? É legal falar que é um livro bem polêmico, porque eu não li o livro ainda e não recordo tão bem assim do filme, mas ele trata de um mundo, um futuro distante, não tão distante assim, em que a Terra faz parte de uma federação interplanetária e tal, né? Enfim, hoje em dia isso pode ser batido, mas antigamente era bem inédito e ainda tem seu valor, né? Seu apelo. E a história mostra, basicamente, uma sociedade militar, em que tu só pode votar, por exemplo, se tu for militar. Então, várias coisas voltadas, tipo, como se o seu exército, a marinha, a aeronáutica fossem o ápice da sociedade, sabe? Mas é engraçado, porque ele faz isso, duvido que ele não venha acabar criticando essa formação militar, mas ao mesmo tempo o cara babava total o ovo dos militares, achava incrível a marinha e as forças armadas americanas. Então, gera aí um duelo muito louco, né? Tipo assim, o cara, ele venera algo que ele vai acabar criticando de alguma maneira. Cara, eu não sei se o filme era debochado por causa do diretor, que tinha uma pegada tipo de... O diretor é muito debochado, muito debochado. Um sarcasmo, sabe? Assim, uma brincadeirinha. Eu lembro que tinha umas mensagens de umas esquetes, assim, tipo, umas cenas rápidas de convocação pra guerra, dos tenentes, enfim, dos generais, oficiais, falando, tipo, venha lutar, e era uma coisa muito engraçada, assim, sabe? Uma coisa meio, como eu falei, sarcástica, né? Ou se realmente é do autor e tem essa carga crítica no texto dele. Deve ter, né? Eu acho, assim, deve ter, pode ter, mas eu acho, pode ser os dois, porque realmente é bem do feitio do Paul Verhoeven pegar o material que tem uma certa credibilidade, seriedade, e colocar o deboche dele, pegar pesado, ele critica mesmo, tipo, ele gosta disso, de debochar de coisas, de valores americanos. Ele sempre fez isso. Tem um filme dele muito polêmico, que é chamado Showgirls. Eu sei disso, porque eu lembro que era o filme que eu mais queria alugar na minha vida, né, quando eu era adolescente, né, tipo, pré-adolescente, sei lá, né, o filme era 18 anos, eu falei, caralho. Peitinhas. E mais, né, tipo, o filme é incrível. Mas é uma crítica, assim, o filme incomodou todo mundo, filme muito, muito, uma crítica muito pesada. Ele é assim, ele é debochado. Agora, se ele aproveitou um material que já tinha isso e explorou, pode ser. Também tem muita chance dele pegar um material que é todo sério, leva a parada com uma seriedade e falou, vou fazer um bagulho pra dar uma debochada. Cara, mas eu pego pelo meu pai, por exemplo. Ele era militar, né? Meu pai chegou a ser tenente e tal, e ele adorava o exército. Então, tipo, lógico, ele adorava e defendia. Só que essa defesa dele não deixava de fazer ele ver o que tinha de errado também, sabe? Era cego. É, não era cego, lógico. Então deve ter esses dois lados, sabe? Agora, a questão como ele escreve isso, eu vou ler pra poder conferir e depois a gente comenta sobre, né? Mas. E só mais três coisinhas rapidinhas aqui. Esse livro ganhou o Hugo Awards, né? De 1960, um ano depois de ser publicado, como melhor ficção científica e tal. O filme Aliens, do James Cameron. Tu conhece, Diego, Rodrigo? Sim. Não, mas. Dizem que o James Cameron usou algumas frases, algumas passagens do livro pra criar o roteiro. Se inspirou, né? E eu não conheço esse filme aqui, mas vale a menção. Fuzileiros Coloniais, ou Colonial Marines. Dizem que os atores foram obrigados a ler esse livro como parte da preparação pra filmagem. Essa questão de comprar o clima de uma tropa e tal, sabe? E, enfim, o Diego tá quietinho, né, cara? Acho que ele voltou no tempo aí pra conversar com o autor. Ah, é? Nossa. Viagem no tempo dele é tomar uma a mais, né? Tipo, ele toma uma a mais, aí ele viaja no tempo, ele conversa com uma porrada de escritor. Aí o tempo para, daí ele acorda. É, o tempo para, volta, né? É, só isso que eu posso dizer, né? A capa tá aqui embaixo na postagem, né? Você vai clicar na nossa postagem, vai acompanhar nosso julgamento pela capa. É uma capa que eu vou narrar bem simples, tá? Ela tem um azul piscina, um verde água, enfim, com letras pretas, né? Que é o nome do autor em cima, o Halen, e tropas estelares embaixo, em branco, e tem uma figura negra. Tem um borrão que lembra um inseto, um aracnídeo, que é a morte central do livro, né? Que é uma guerra contra insetos, contra aracnídeos. Lembra um borrão. Sabe quando vai no psiquiatra e ele mostra um monte de borrão pra ti? É. Lembra isso. Aí você pergunta, o que isso parece? Aí parece que o cara é um psicopata tentando interpretar um negócio, entendeu? É um maluco. É tenso, é um borrão, realmente. É, tem uns respingos de tinta, assim, né? Umas coisas meio... É só isso que tem, é um respingo de tinta. Não, cara, velho, eu lembro do filme, cara, dá pra ver um inseto ali atrás. Tem umas garrinhas ali, exato. Umas patinhas, né? Sabe o que parece, Marcelo? Parece a cabeleira de um cara de dread olhado de cima, assim, sabe? Pode ser o Bob Marley, né? Isso, Bob Marley. Aquela ponta mais pra baixo ali é um cigarro. Significa muita coisa boa. Dá pra chegar a muitas conclusões, né? Muito boa, muito boa. É, a morte do livro é uma guerra contra insetos ou aracnídeos, né? Eles não sabem se eles chamam de primeira guerra, segunda guerra, mas é uma guerra contra insetos, enfim. Eu consigo ver insetos ali e essa mancha na capa me priva de... Sabe aquelas capas expositivas que mostram quando deveriam mostrar, assim? Tipo, ah, olha aqui, o protagonista tem esse rosto, sabe? Cria uma aura de suspense, de mistério que me convence. Não, essa capa não mostra nada. Tipo assim, realmente são algumas garras ali de aranha, escorpião, sei lá, e mais nada. E um borrão, de fato, né? A fonte é uma fonte brutona, né? Estilo mesmo exército. Sabe o que parece essa capa? O cara realmente tava desenhando um inseto. Só que ficou feio pra caralho. O que ele fez? Jogou tinta em cima. Foda-se. É, ou derrubou a tinta sem querer, né? Eu tenho só uma dificuldade, cara, além do Estelares, né? Que eu leio sempre Estelares, é em ler o sobrenome do autor, cara. Lá em cima o Halen, pra mim, fica meio... Tá com uma legibilidade meio complicada, né? Eu tive que recorrer ao Google, nosso grande oráculo, e tive que ver na parte lateral do livro ali. O H parece que tem um momento que parece que é um I, né? Tipo, isso. Você começa a confundir. Realmente, a legibilidade do sobrenome é ruim pela fonte, mas o branco também não é muito bom, não. Em Tropas Estelares também não é lá muito legível, não. Esse azul é complicado. Provavelmente, esse livro chamaria muita atenção numa livraria, porque, porra, esse azul é forte pra caralho. Deve ser uma cor especial, né? Uma capa de cor especial. Mas, pô, falar que a capa é maneira, eu não consigo. Por mais que seja minimalista, e eu gosto dessas porra, né? Uma última capa aí que eu falei que era a maior capa que eu já tinha visto na minha vida, ela é extremamente minimalista. Mas isso, putz, cara, isso não é simplesmente minimalista. Isso aí, sei lá, realmente, cara, não sei. O cara começou a rabiscar ali, tava desenhando os bichinhos, pá. Ô, meu irmão, tem que ter drama aqui, tem que ser um bagulho pesado. Vou botar um borrão, sangue, não sei. Não consigo chegar a uma conclusão do porquê disso. Lá venho eu com minhas histórias, né? Quando eu era mais novo, cara, eu queria fundar um time de futebol com meus primos. Não era rugby, porra? Não, era na época era futebol ainda. Eu era fissurado nas cores verde, nesse tom de verde, né? Não aquele verde mais musgo e tal. Esse tom de verde claro, quase azul, assim. Fissurado nesse tom de verde com preto, cara. Então a capa, de cara pra mim, assim, já é bonita e chamativa, sabe? Mesmo tendo essa chuva de tinta no meio, ali, essa confusão de tinta ali no meio, me é atraente, me cria uma aura de, como eu falei, de mistério, suspense, tipo, caralho, o que que é isso aqui, sabe? É corajosa, né? Tipo, uma capa corajosa, né? Essa cor de azul, azul panetone, né? Pantone, né? Não sei, velho. É sacanagem. E a figura bagulho ali é uma passa, né? É uma passa, é um panetone com passa. Ah, é, fudeu. Tem passa, acabou. Eu ainda acho isso melhor do que uma ilustração mega detalhada de uns fuzileiros atirando na porra de uma aranha, sabe? Tipo assim, do que uma ilustração foda. Porque as pessoas confundem. Uma ilustração foda ou uma foto, fala, caralho, lindo. Tá, a ilustração é foda. Tipo, mas não é necessariamente uma capa, entende? É a mesma coisa de estampa de camisa, não é que ilustração foda, mas isso não é legal pra uma estampa, sabe? Eu ainda prefiro isso, sabe? Que eu não sei se tá tão bem resolvido assim, do que uma ilustração foda na capa. Pô, ilustração foda na capa é uma parada que já tá meio cansativo, né, cara? Todo mundo resolve assim. Aí seria um cara de costa, assim, com uma arma, né? Tipo, no primeiro plano, os bichos vindo no fundo, tropas estelares. Sabe? Isso aí pra mim é capa de jogo, não é capa de livro, entende? Ainda prefiro isso, apesar de não ter achado tão foda, não. Pra mim, essa capa tem dois pesos. É bom que ela mexe com o imaginário. Ela, tipo, ela não te tirar muita informação. Deixa um suspense. Porém, não é uma capa que me chamaria atenção na livraria. Entende? Tipo, um borrão. Beleza, o que tem a ver esse borrão? Isso é interessante, porque assim, a capa não diz porra nenhuma. Tá, é interessante isso? É. Mas a sinopse também não diz grandes coisas, porque a sinopse trabalha com uma ideia, de fato, um livro sobre guerra. O protagonista tá numa tropa, tá. Mas ele não tem uma pegada de ficção, de científica. É uma sinopse meio seca. A sinopse é muito simples. Tipo, não constrói muito a ideia da parada, que é uma ficção científica. Então tu fica sem saber porra nenhuma. Tu tem que realmente ler a orelha, ler a primeira página, ler alguma coisa pra receber alguma informação sobre essa porra direito, né, cara? É que assim, a sinopse, na verdade, ela é pautada em cima de vender o livro com o apoio do filme, que é a última frase da sinopse. A obra foi adaptada para o cinema pelo diretor Paul Verhoeven. Ela não entrega muito, mas tenta se vender em cima do filme. E o problema é que quem não viu o filme, não compra o livro. Exatamente, viu? Cara, agora sim, tipo, esse livro, ele teve um outro nome antes, né? Eu acho que até o nome original dele é Starship Troopers, tá? Eu coloquei aqui no Skype, depois tá aqui embaixo na postagem pra ouvir te acompanhar. Cara, o que tem de imagem tosca de capa, não sei se é pôster do filme ou se é capa anterior ou de outra versão, dê uma olhadinha, cara. É uns desenhos bizarros, bizarros, bizarros. Mas é bem isso que eu tô falando. Então, é que nem tu falou, entre uma capa antiga dessas e essa capa nova, essa nova pelo menos tem um... Não, mesmo se fosse uma capa muito bem ilustrada, pegar o melhor ilustrador realista e manda muito do Photoshop, eu ainda prefiro muito mais uma parada menos figurativa, assim, ainda é mais interessante do que o cara desenhar uma porra de um, né, fundo preto, tá numa terra, sei lá, né, arenosa, aí as tropas avançando. Eu não queria ver essa porra na capa mesmo, não. Se fosse isso, eu ia, tipo, dar zero na porra da capa, mas eu ainda prefiro essa parada aí, sem dúvida. Então, eu quero saber dos amigos Diego e Rodrigo o que vocês acharam do livro, expectativas, nota de 0 a 5 para a vontade de ler, de comprar Tropas Estelares, de Robert Heinlein. Diego, volte para o futuro aí, cara, o que o autor te contou e o que você acha. Então, eu acho que não tem mais muito o que falar da capa. Ela não me diz muita coisa, a sinopse não me ajuda muito. Se eu não conhecesse o filme, talvez não tivesse grandes expectativas, então minha nota é 3. Tá uma boa nota, tá passou. Passou na média, tá legal. Eu vou meio por aí, porque assim, por ser um livro de guerra com um protagonista vivendo isso, me chama a atenção. Eu gosto muito. Eu sou alucinado em filmes de guerra e eu nunca tive... Tá, eu tive a experiência, assim, de ler alguns Cornwell, que é guerra e tal, mas uma guerra mesmo com arma de fogo, sabe? Tipo, eu nunca tive essa experiência. Apesar que eu acho que é laser, né? Nessa porra aí, não sei. É laser. O filme era. O filme tudo bem, era laser. Mas não deixa de ser uma versão aí da arma de fogo. Isso me chama a atenção. Eu nunca tive essa experiência de ler um livro nesse aspecto. Um protagonista no meio da tropa, né? Tipo, uma guerra e tal. Isso eu não tive, só medieval. E é bacana. Ficção científica, pra mim, meio que foda-se. É legal o cara matando insetos, eu acho que é bacana. Eu quero ver como é que ele vai trazer seriedade a essa parada, sabe? Eu sei que, óbvio, ele pode criar perigo pra caralho pro protagonista, óbvio, né? Tipo, mas quando você pensa que ele tá enfrentando esses bichos, eu não sei até onde eu vou me envolver com o livro, porque eu realmente não sou muito, muito fadado à ficção científica. Então eu também fico na expectativa 3. Se a capa fosse bacana, talvez, ou a sinopse fosse ainda mais interessante, eu iria pra expectativa 4, né? Mas também não diz muita coisa, se relaciona com um filme que eu não vi ainda, e eu tenho certeza, na minha opinião aqui, bota aqui, eu tenho certeza que eu vou gostar mais do filme do que eu vou gostar do livro, porque assim, eu sei que esse diretor, ele é foda, ele vai fazer um bagulho que é isso, parece trash, mas não é divertido, ao mesmo tempo que é meio pesado. Eu acho isso muito foda, o cara condensar isso 2 horas. O livro vai ser bacana, sem dúvida, mas eu prefiro, eu tenho quase certeza que falou, preferiu. Cara, assim, ó, o filme é muito dinâmico e talvez o livro não consiga transparecer isso. Não sei se como é que é a narrativa do autor. Ah, mas eu acho que o livro não tem que ser dinâmico, esse livro, porque já que é uma experiência de um cara numa tropa sofrendo, ele vai gastar um tempo desenvolvendo a situação, fazendo você entender como aquela merda é um inferno. Não pode ser rápido. Se for rápido, você não sente, cara. Tipo assim, não sente que aquilo ali é um inferno, entendeu? Não dá. Nem pra você também ter tanta preocupação em relação a ele. Cara, entendeu? Eu arrisco dizer que vale muito o complemento dos dois, tá? Assim, ó, esse filme, cara, foi um dos filmes mais fodas da minha infância, assim, tipo, eu quando li, eu recebi esse livro em casa, quando vi que a Aleph ia lançar antes de receber, e eu, caralho, bati o olho e lembrei do filme, velho, não é possível, não pode ser a mesma coisa. Aí quando pesquisando, vi que realmente era o livro que originou o filme, cara, assim, ó, virei putinha do autor, virei putinha do livro, e é o próximo na minha lista de leitura, sem dúvida. Não, mas você já viu o filme recentemente ou não? Não, cara, não, mas é lógico, carga nostálgica, né, mas eu lembro que, assim, ó, eu acho que é um dos filmes que eu mais vi na minha vida, cara. Eu devo ter visto umas 20 vezes o filme, assim, sem brincadeira. Aonde passava, eu via, ficava até tarde, eu via mesmo com o sinal vermelho da SBT lá dizendo pra não ver, que era muito sangue e tal. O filme é de que ano mesmo? Acho que 97, né? É, eu já tinha 10 anos, cara. Já tava bom, né? Já tava bom. É. Tá de boa. 97, eu já pode ver de novo, ver se passou na regra dos 15 anos. Né? Não, deve passar, cara, deve passar que porra. Eu acho que eles usavam boneco, não era efeito especial e tal. Nem tinha efeito especial na época, né? Não, passa. Os filmes desse cara passa, cara. Tu vê Robocop até hoje, é incrível até hoje. Pô, o Robocop, tô falando do filme, tô falando o Robocop é muito mais maneiro, mas infinitamente mais maneiro do que o do Padilha, mas infinitamente mais maneiro. Ele é muito mais real do que o Padilha, sabe? Esse filme recente aí, lixo total. E os insetos, cara, devem, e as armaduras dos soldados devem muito ter essa aparência da armadura do Robocop, por exemplo. Sim, sim, se o cara conseguiu fazer isso, porra, Vingador do Futuro é basicamente bem nessa fase, e o cara conseguiu fazer também aquele cenário de Marte funcionar até hoje. Tem coisa bizarra, tem, óbvio. Tipo assim, eu lembro até hoje o Schwarzenegger trocando a cabeça dele, que é de uma senhora, pela dele, assim, mega bizarro, sabe? Pô, mas quem não lembra da Mulher dos Três Peitos? Três... Isso que eu falo agora. Todo mundo lembra. É incrível, ele quase explodindo quando ele sai pra atmosfera lá de Marte. Porra, é incrível, incrível, cara, sabe? Tipo, é incrível. Cara, mas tá aí, cara, tá aí. Assim, ó, vamos finalizar o cast então. A minha nota é 5 e eu vou desligar o Skype agora e procurar esse filme pra rever, cara. Velho, eu preciso rever esse filme, cara. E você vai criar... Ou vai ler o livro. Vou ler o livro vendo o filme, pode ser? É, vai... Também faz o seguinte, você termina agora, você desliga o Skype agora e você cria o projeto de podcast dentro do LivroCast, como você quiser, sobre cinema. Pra gente poder falar da porra desse filme direito, entendeu? Tipo, porra, tá faltando isso, cara. Tá faltando isso. Quem sabe? Você sabe o LivroCast adaptações? Não sei. Quem sabe o FilmoCast? Opa, fica a dica. Na verdade, tudo depende do Padrim e do... Patreon. Patreon. Tá certo, cara, tá certo. Por que não? Eu não tô falando nunca, tô dando até uma ideia aqui, talvez, quem sabe, vai ser legal pra caramba. Falar com a gente, mandar uma pergunta, fazer uma crítica ou enviar sugestões, você pode escrever na parte de baixo da postagem, no local destinado aos comentários, ou enviar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K. Agora, se você quiser saber de tudo o que acontece no Livrocast ou acompanhar as nossas redes sociais, você pode nos seguir no Twitter, no @livrocast, e curtir a fanpage facebook.com/livrocast. Então não deixe de enviar seu feedback, de interagir com a gente, de nos ranquear no iTunes e, claro, de indicar o LivroCast para todos os seus amigos. Amigos, estamos aqui com o Diego e com o Rodrigo, os três novamente reunidos. Amigo, estou aqui. Para quê, Diego? Para ler comentários. Na verdade, antes dos comentários, cara, eu tenho uma série de avisos rápidos, não vai demorar, eu juro, até porque o tempo, né, é dinheiro, time is money. Primeiro comentário imprescindível. A gente falou várias vezes no episódio, e falou várias vezes em rede social, em outros episódios, sobre o Patreon, né, que o LivroCast tinha criado o Patreon, e, decorrência do Patreon, a aldeia do LivroCast. O Patreon, pra quem não conhece, a gente já falou, tem um episódio sobre aqui embaixo, baixo linkado e tal. É um site americano, né, em dólar, que o pessoal ajuda, vira patrão do Livrocast, contribui mensalmente uma continha em dólar, né, ou através de saldo pelo PayPal, se não me engano, ou por cartão de crédito internacional, repito, em dólar. Ficamos sabendo recentemente de um site que faz o mesmo, é mais novo, mas um site nacional, chamado Padrim, tá? Então eu queria avisar o nosso amigo ouvinte, que não sabe, ou que talvez não acompanha Twitter e Facebook da gente, deveria, mas tudo bem. Eu tenho a impressão de quem fez esse programa, esse site, foi um baiano, não? Não sei, cara, quase o nome? Padrim, não? Padrim? Pode ser. Ele, assim, pra gente, ele é um pouquinho mais complicado de gerenciar, tá? O Patreon é uma plataforma mais pronta, assim, sabe? Mas o Padrim, por ser nova e vai melhorar, logicamente, é um site tão confiável quanto, tão bom quanto, então a gente fez um perfil do Livrocast também no Padrim, aqui embaixo na postagem tem um perfil tanto no Patreon quanto no Padrim. O Padrim, a vantagem é em real, né? É um valor fixo, não tem IOF, não tem aquela variação cambial, tu pode usar um cartão nacional, pode usar até boleto, acho que eles aceitam, posso ter errado, mas aceitam boleto, eu acho. Então, aqui embaixo tem a postagem, o ouvinte ganhou mais uma opção pra ajudar o Livrocast e a gente agradece vocês. É porque, cara, no Patreon, o cara, porra, você é aldeão, vou fazer aqui uma ajudazinha, $1. Aí o cara vai e, pum, transfere $1. Ele já está automaticamente quase um cheque especial do cartão dele. Né? É verdade. O dólar é isso hoje em dia, meu irmão. Vou fazer um donativo aqui, uma doação de $1, né? Tipo $1. Aí, pá. Ih, caralho, tô no cheque especial, né? O irmão já tá aqui parcelar a dívida dele com o banco. É foda. Aí, até pra ser justo com quem já pagou o Patreon ao longo desses quatro meses, enfim, nesse tempo que o Patreon tá no ar, a gente fixou o dólar como R$4, né? Pra ficar uma coisa mais equitativa, mais equivalente ali, né? Enfim, você pode optar, toda ajuda é muito bem-vinda. É, você faz parte também da aldeia do Livrocast, se precisa ajudar a gente a partir de certos valores. As recompensas são iguais em ambos os sites, as metas são cumulativas, então é o valor que a gente receber nos dois que vale, não individualmente, né? Aqui embaixo na postagem, clique ouça o episódio sobre o Patreon e confira os links do Patreon do Padrim e vire um Patreon ou um padrinho do Livrocast. Agora temos padrinhos também, gente. O segundo aviso, vamos lá, tá acabando, juro. A Podosfera Literária, pra quem também não acompanhou a rede social, está lançando um livro de contos, uma antologia de contos e moar. Eu abri esse link no meu trabalho, assim, aí o maluco que trabalha comigo já veio zoar, né? Tipo, mas ele veio zoar e falou, livro do Pelé, maluco? Sobre Pelé? Aí eu falei, não. Aí ele falou, porra, o livro é amarelo, tem um maluco desenhado ainda pra identificar rápido, e do sobre o Pelé, gigante Pelé, cara. É, Pelé é igreja. Se ajudar a vender, cara, pode vender como do Pelé, não tem problema. Claro. Não, imagina, galera, não. Caralho, vou ler sobre a história do Pelé, passagens históricas, os bastidores dos jogos do Pelé. Cara, abre e começa o medo, né? Tipo assim, o medo. Não, um conto sobre a paixão. Um conto, cara, que muito doido, cara, muito doido. Mas assim, até brinquei também no episódio, uma outra, que me lembra o David Bowie, cara, a capa, que aquela pessoa. Mas enfim, o Livrocast já publicou um Livrocast especial de número 6 sobre o livro, né? Estou falando do livro que a Podosfera Literária está lançando, de antologia de contos, chamado Sentimentos, a Flor da Pele e não Pelé, tá? Vale lembrar, né? O projeto está no Catarse, então a gente tem que atingir um número mínimo ali de valor pro livro sair, né? For, é ser impresso e ser entregue pra quem comprou. Estamos lá. Eu, o Andrei, que grava aqui com a gente, a Ana Chemac, que era do Literário Cast, não está mais lá, Cecília Garcia Marcon, Domênica Mendes, Igor Rodrigues, o Jefferson Figueiredo, Lucas Rafael Ferraz, o Matheus Lins e o Vilto Reis, né? Então, além de Livrocast, tem Literário Cast, 30 Minutos, Cabuloso Cast e o Drone Saltitante. Então, são 5 podcasts, 10 autores, contamos com a sua ajuda. Se você ainda não ouviu o episódio especial, aqui embaixo na postagem também tem o link, e o nosso Catarse aguarda a sua contribuição para que a gente vire, de fato, autor, esse livro seja publicado. Mais uma vizinha agora, acho que vai interessar mais, até surpreender alguns, ninguém sabia, primeira na mão agora. O Livrocast finalmente conseguiu os links através da Amazon. Conseguimos agora links comissionados de venda através da Amazon, tanto e-book quanto livros físicos, tá? Então aqui embaixo na postagem, a partir de hoje, pouco a pouco eu vou começar a atualizar os posts antigos, né? Mas a partir dos novos já vai ter ali o linkzinho da Amazon também. Qualquer dúvida, me avise, né? Você que tem Kindle ou que curte bastante comprar na Amazon, ajude o Livrocast com a sua comissãozinha, né? É pouco, mas ajuda bastante também. Cara, como eu tô pedindo coisa, né? Não, mas é válido. Eu acho válido, é bastante válido, né? E no caso do livro, né? Desse livro Sentimentos, a Flor da Pele, eu li o seu conto e tal, e vendo, pô, e também conhecendo um pouco mais da galera, já gravou com alguns. Porra, é bacana, muito bom. Eu acho que é um trabalho, é um projeto bacana. E venho, reforço aqui, eu acho que o que possibilita as pessoas produzirem mais conteúdos interessantes, trazer mais material interessante, sabe? É exatamente essa ajuda do ouvinte, do leitor, sabe? A galera se juntando pra ajudar, cada um com um pouquinho. Faz com que você consiga gerar mais e mais projetos, cara. Tipo, é uma melhor maneira pra você se desvincular de algum tipo de editor ou alguma marra, sabe? É, o poder da internet é esse, sabe? Então, assim, eu acho mega maneiro, assim, esses projetos. Tem que dar certo. Tô esforço pra que dê certo. E vou dar minha ajudinha aí, já até falei contigo. Valores a partir de 15 reais, cara. Tipo, é pouquinho pra ajudar. Exatamente. Uma causa de 10 autores a sair. Aliás, Diego e Rodrigo, por que os senhores não estão nessa antologia mesmo? Eu não lembro. Eu acho que tá bem enrolado. E, tipo, eu deixei pra ser representado. O livro quer ser representado pelo host. O cara mais capaz pra poder representar o livro. Eu deixo é você. Se eu tivesse esse livro, o sentimento seria, sei lá, correria, cara, porque tava foda aqui. Pois é. E não, a gente tem que convir que o Marcelo, ele é o cara mais sensível que eu já vi. Ele é muito sensível, cara. É um cara muito sensível, né? Porra, ele tá apto a escrever sobre sentimentos. É isso aí, perfeito. É, spoiler, o meu sentimento não é a tristeza e nem a pena e nem, né, nada assim. Mas o deixar claro, né, vocês foram convidados e infelizmente não puderam participar. Eu realmente ficaria mais feliz ainda se vocês estivessem lá comigo, mas nas próximas. Quem sabe volume 2, quem sabe o pá, segunda edição. O livro do Romário, né? É, livro do Romário. Chico, do Maradona. Tá, galera, vamos falar então dos comentários aqui rapidinho, tá? É um apanhado no geral dos últimos episódios, né, que tem bastante coisa pra gente comentar, mas eu vou ser bem sucinto pra não tomar muito tempo de ninguém. O último episódio nosso que a gente não comentou, o mais antigo, foi o JPC Cast 26, A Garota na Teia de Aranha. Uma galera comentando que adora a trilogia da série Millennium, né? Galera que já leu o livro. Muitos comentaram que o quarto livro, esse que é do outro autor, né, o David Lagercrantz, é um baita livro que vale a pena ser lido. Bom saber disso, né? O Vicente Aguiar falou que é muito bom, que ele leu ainda, acho que ele, não sei se ele, não lembro se ele leu em inglês ou se ele leu já meio mal traduzido na internet e tal, mas ele quase quando foi lançado o livro já pegou o livro, já leu e adorou. Falou que é muito, muito foda mesmo. Então, e o cara é muito fã, ele tem tatuagem da série, então é um cara que eu acho que tá apto a dizer, né? Tem gente que já leu e falou que não é a mesma coisa e tal, mas enfim, aí cada um é cada um, mas tem as duas opiniões, eu acho que mais um incentivo pra gente falar desse livro e ler esse livro. Depois desse tivemos o LivroCast 56, O Curioso Caso de Benjamin Button, né? Episódio gigante, galera falando que não sabia que o filme era baseado num conto do Fitzgerald, né? Galera comentando que ficou interessado em ler muitos, aí não foi nem no site, nem por e-mail. Eu nunca vi tanto tweet, sério, cara, assim, ó, mais de contar, que eu lembro uns 10, 15 tweets de pessoas diferentes que compraram o conto na Amazon por causa do nosso episódio. Era um conto baratinho, era 2 reais, acho 3 reais, mas a galera em peso, tweetando e comprando. Então, cara, muito bacana, muito obrigado por todo mundo que ouviu e confia em nossas indicações, né? A partir de agora, como é que é então, Diego? Compra por onde? Pelo link da Amazon aqui no post. Exatamente. Em próximas indicações, compra o nosso link patrocinado aqui que... Tu deu mole, né? Tu lançou esse programa cedo demais. Cara, eu não contava que a Amazon fosse abrir as portas para o LivroCast. Foi uma surpresa para todos nós, né? Positiva. Mas enfim, então esse é o feedback do Curioso Caso de Benjamin Button. E o episódio mais recente, o LivroCast 57, não, o LivroCast temático de Halloween, nosso top 3 de terror. Galera comentando que não conseguiu ouvir de noite, que se assustou com a introdução do programa, que teve medo de alguns temas e etc e tal. Nada demais, o cast tá bem levezinho, o pessoal tá de frescura. Olha quem tá falando isso. Olha quem tá falando, né, cara. Marcelo, assim, ó, nesse exato momento são 11h54 da noite. Meu Deus, né? As badaladas. Você está no quartinho do lado da sua... você dorme, que eu sei, você está no quartinho de gravação. E a hora que você sair desse quarto e virar para o quarto onde você dorme, eu nem te conto o que vai estar na porta, velho. Luz acesa, cara. E pior que se eu ver a imagem do LivroCast, cara, é assustadora mesmo, cara. Eu botei aquela imagem daquele videozinho que aparece do lado dessa cabeceira. Ah, cara, esse vídeo é muito foda. Esse vídeo é muito foda. Aquele curta-metragem, né? Caralho, eu não consigo ver, cara. Eu vi uma vez e me arrependi mortalmente de ter visto aquela porra. Só de lembrar, cara, já, tipo, chegou a arrepiar os pelos do braço. Né? Tipo, é foda. Ah, agora fodeu, porque eu vou ter que sair do quartinho pra ir pro meu quarto e fodeu. Tem um corredor no meio e caralho. Obrigado, Diego. Só as gêmeas lá do Juicidinho. É, mas o pessoal gostou bastante do episódio, cara. Gostou muito dos participantes, né? A gente contou com dois autores, contou com galera que curte muito ler terror, podcasters e tal, e blogueiros, né? Youtubers. É, já fica um tema, talvez, pra um outro especial, né? Fazer essas listinhas, né? A galera curte, né? É, cara, esse foi um tema até bastidores aqui. Quem procurou a gente, na verdade, foi a Darkseid, né? A nossa parceria e tal. Procurou a gente pra lançar um episódio de Halloween, se a gente tinha interesse, por que não, né? E a gente contou com autores, inclusive a Darkseid apresentou autores pra gente, então bem bacana. Espero que a gente consiga fazer mais listas, cara, em outros temas, né? Não só Halloween e tal. Que tema a gente pode fazer uma lista, Diego, Rodrigo? Ficção científica mesmo, não foi feito ainda, né? Ah, não, eu tava pensando em datas festivas, tipo Páscoa. Ah, entendi. Agora tem a ver com as datas. Nosso top 3 chocolate, né? Eu tava pensando em fazer um top 3 Manara, sei lá. Sacanagem. Não, mas vamos fazer mais top 3, e aí vocês participam também, viu? Estou olhando para vocês dois na chamada. Marcelo, desculpa, cara, mas assim, ó, esse JPC Cast já é um top 3. Tem eu, tu e o Rodrigo. Olha só. Ah, pois é. Só que gente. Marcelo, 11h59. Então, pra fechar os comentários aqui de hoje, eu quero agradecer, logicamente, todo mundo que comentou, não faz, Diego, não faz isso não, porque senão ele vai ficar enrolando esse programa até amanhã de manhã. Não, né? não, vou. Pra ele poder ter uma companhia e ficar acordado. Cala a boca, deixa eu falar, pra acabar logo. É fácil, é só clicar no botãozinho vermelho ali que desliga, né? Ele fica sozinho no escuro. Não, tá, tá luz acesa aqui, cara, luz branca, tá louco. Mas então vamos lá, só pra fechar aqui, eu queria agradecer o pessoal que comentou, que mandou e-mail. Cara, choveu e-mail essa semana, esse mês, né? Choveu comentário esse mês, choveu interação Facebook e alagou Twitter. Alagou tudo, alagou a porra toda. É, pô, choveu em Floripa, acho que é 40 dias sem parar de chuva, cara. Exatamente, cara. Culpa dos comentários de quem ouve o LivroCast. Mas se for assim, tá de boa, não tem problema. Tá de boa, que egoísta, filha da puta. Que continue, não tem problema. Tá, o que eu queria fazer agora, cara, eu vou tocar agora aqui pro ouvinte, lógico, né? Um áudio que nós recebemos do nosso querido ouvinte chamado Manuel Nino, ou Ninho, não sei como se fala. Então eu vou tocar o áudio aqui. É o maluco do Rá-Tim-Bum? O maluco do Rá-Tim-Bum? Não. Eu vou tocar o áudio aqui, então, só pra vocês entenderem o que eu tô falando, em vez de ler o comentário dele rapidinho, e já comentamos. Oi, gente, tudo bem? Eu só queria cumprimentar vocês e dizer parabéns pelo cast, que tá ótimo. Eu ouço vocês há muito tempo. Tô tentando descarregar todos os episódios e acompanhar em cada um deles. Até agora, acho que já ouvi uns 30. E meu favorito é o podcast sobre a Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu sou colombiano, sou professor de línguas estrangeiras aqui no meu país e adoro o trabalho que vocês estão fazendo. Continuem assim e gostaria muito se no próximo podcast vocês cumprimentaram o pessoal aqui na Colômbia que acompanha seus casts. Até logo. Caralho, muito maneiro, cara. Fiquei emocionado, cara. Muito legal. Porra, Manuel, brigadaço mesmo pela mensagem. Foi muito foda. Muito legal, cara. Cara, quando que a gente imaginar que ia ter ouvinte na Colômbia, né, cara? Tipo, não que seja uma coisa impensada, mas pra gente é tão louco, né? Tipo. É. E o cara se dispor a gravar um áudio, sabe? Agradecer da maneira como ele agradeceu. Pô, muito legal, cara. Isso é incrível, meu. Manuel, fico muito feliz que tu ficou muito feliz de a gente ter comentado o seu nome aqui no episódio. E faça a gente feliz, tá lá o Patreon. Que pau no cu. E um dia vai chegar o Castelo Rá-Tim-Bum na Colômbia. A exposição do Castelo Rá-Tim-Bum. Vai entender a mensagem do Castelo. Será que não chegou já, né? Cara, mas é muito louco, muito louco. Nós temos ouvintes, ó, na Alemanha, né? Que eu lembro de nome, Anderson Messias, só que é brasileiro. Temos ouvinte português que mora na Suíça, o Daniel. Esqueci o sobrenome dele agora. Temos o Endo, que é no Japão. Temos o Manuel na Colômbia. E é isso aí, cara. Olha que massa, velho. Que massa. Quem ouve o LivroCast e mora fora do país, não que quem mora no país não deva nos ouvir, pelo contrário, né? Só pra gente saber, conseguir mensurar isso. Manda mensagem pra gente, comenta na postagem. Manda e-mail, manda áudio, enfim, que a gente faz uma bagunça aqui. Manuel, obrigadão por ouvir a gente, cara. Se a gente falar muito rápido uma vez ou outra aí, nos avisa, por favor, tá? Nos avisa. Uma palavra que não tenhas entendido, nos avisa. Falasse agora que podia mandar áudio, comentário. Eu acho que a gente podia soltar aí uma campanha para as pessoas mandarem fotos com seus livros preferidos. E a gente começa a botar no post. Boa. E rechear a rede social também, Facebook e Twitter. Exatamente. Mas então com essa campanha que o Diego lançou aí, mande sua foto segurando o livro favorito, ou a coleção de livros do autor favorito, enfim, o que quiser. Então mostra a coleção que tem. É maneiro também mostrar uma coleção. Mas pô, aparece na foto que é massa, cara. Aparece na foto que é massa. Mostra aí, tu estante. Hashtag assim, ó. Self-cover. Self-cover, isso é legal, cara. Eu quero foto de vocês dois, tá? Rodrigo e Diego. Vou dar o start, então, na campanha self-cover. Então, beleza. Vamos com essa mensagem, hein? Logo, várias fotos pintando nas redes sociais do LivroCast. O JPCCast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. E esse, depois de muito tempo, é o JPCCast número 27. É mesmo. Cara, muito tempo. Bora. Tô empolgado. Mas como assim muito tempo? Não postou outros? Não, aqui teve um. Eu postei um LivroCast a mais no intervalo, né, cara? Ah, sim. Em vez de ser LivroCast, JPC foi dois LivroCasts. Não é tanto tempo assim. É sim, eu senti falta, cara. Senti falta de falar amenidades e cagar regra com vocês. Falar sobre nada. É dessa forma que você encara a conversa com a gente, né? Exato. A expectativa é que o Rodrigo traga algum conteúdo e o Diego me faça rir. Dessa vez. Eu mato no peito essa, bora lá. Dessa vez eu vou tentar fazer você rir. Não sei se eu vou conseguir. Então, beleza. Cara, eu vou falar um negócio bizarro, não tem nada a ver aqui, só um off-topic. Eu tô com o notebook fora do carregador. E eu tô com o celular carregando no notebook. Há 5 minutos atrás ele tava com 20% de bateria. Agora ele tá com 21%. Não sei mais quem tá carregando quem. Caraca. Se é o celular que tá carregando o notebook, o notebook tá carregando o celular. Cara, o bagulho tá muito louco aí. Tá uma guerra alucinada na parada. Porra, que fique assim, né, cara? Que um carrega o outro eternamente, né? Ah, o Diego descobriu a bateria infinita, né? Tropas, como diz o Marcel, tropas estrelares. Cara, eu jurava que era tropas estrelares. É até difícil de falar isso. Acontece. Cara, eu vou dizer que essa capa desse livro é um borrão igual o cara do cara que falou que voltou nela só pra sacanear. Do Genício? Cara, top 3 pra mim, seja lá o que for pra mim de livro, é foda. Eu li 5 livros da minha vida, é foda. Se você fizesse os livros da vida, se você classe o livro da sua vida, são os que eu li. Tem que ler mais, né, Rodrigo? Estás no podcast de literatura, cara. Calma, eu tô compensando isso aos poucos, né? Calma, calma. Você pode cortar isso também. É que a nossa função aqui é fazer o Rodrigo ler mais, entendeu? Ai, cara, já temos o erro do episódio. Agora o ouvinte. Eu leio pra caralho. Agora o ouvinte deve estar pensando o que a gente cortou mais, né? Tipo, além disso, mais o que foi cortado. Exato. Vários bastidores, várias cenas, várias frases polêmicas, ouvinte. O Rodrigo hoje, nossa, contou cada coisa aqui, hein? É, eu tô meio polêmico hoje, né? Bacana. Quem quiser mandar foto pra gente, cara, com o livro favorito, então... Vai rolar nude nessa porra. Vai rolar nude. Não, nude não. Nude não. Nude não, cara. Todos nós somos comprometidos, por favor. Hashtag Manara. Somos comprometidos e felizes, né? É isso aí. Mas então, com essa mensagem positiva e assustadora aí, caralho, que... O Marcelo tá com a namorada nas costas não, dele. Não, não, né? Não. Mas, cara, agora me deu medo, velho. O que a gente tá fazendo, né? Mas mandem a foto dos livros e vocês de roupa. Ah, não. Segurando o livro. Pô, pode cortar, cara, tá zoando. Relaxa, vambora. Você me corta no programa. Rodrigo tá meio soltinho hoje, né? Tá, cara, tá.